mal te alcançou. Perdido e desorientado, perguntas onde está o meu Senhor. As forças se foram, não dá nem pra levantar. E quem de longe está observando diz que você não vai suportar. Mas eles não sabem do Deus que te guarda. E nessa situação Deus pode fazer virada. Ele é o dono do tempo, do mar e do vento. E uma ordem já foi liberada. Vento, mar, se acalmem. Forças se foram, não dá nem pra levantar. E quem de longe está observando diz que você não vai suportar. Mas eles não sabem do Deus que te guarda. E nessa situação Deus pode fazer virar. Ninguém poderá.